Olha, a Itaipu sempre surpreende com os seus números, né? Toda vez que nós falamos em Itaipu aqui, a gente sempre fala que são números grandiosos. Outro dia eu fazia uma brincadeira, inclusive, com o Joel de Lima, falando que Itaipu não se contenta com números pequenos. E é a respeito disso que eu vou conversar agora com o Celso Torino. O Celso é superintendente de operações da Itaipu. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Cris. E é verdade isso, né? Todas as vezes que nós falamos de Itaipu, os números são sempre surpreendentes, né? É verdade, é verdade. Estamos, mais uma vez, aí conseguindo valores, montantes de produção de energia extraordinários. É verdade. Agora, e a Itaipu, agora somente no mês de novembro, né, foi um total de 8 milhões, me corrija se eu estiver errado, mas é 8 milhões, 18.719 megawatts hora. Isso somente no mês de novembro, né? É isso mesmo. É o maior volume de energia já produzida foi nesse... Foi o melhor novembro dos nossos quase 30 anos de produção, né? Nós temos... Completamos em maio do ano que vem, 30 anos, né? Então foi o melhor novembro que nós já tivemos no nosso histórico de produção, com um pouquinho mais de 8 milhões de megawatt-hora, né? Que isso, para se ter uma referência, assim, seria o que a gente produziu em novembro seria suficiente para abastecer de energia elétrica o Paraguai todo por 8 meses, ou o estado do Paraná por 3 meses, ou ainda o Brasil inteiro por 7 dias, né? Só para ter uma referência do que significa essa produção de novembro. E são números muito expressivos, né, Celso? Exatamente, né? Cris, o que a gente tem dito, né, é assim, o que aconteceu, e eu acho isso muito bacana, está acontecendo de novo em 2013, porque só nos dá a segurança de que realmente a gente deu um salto de produtividade na usina de Itaipu, né? Antes de 2012, até 2011, a nossa produção média, obviamente ela varia de ano para ano em função de uma série de fatores, uma delas é o fator hidrológico, mas antes, até 2011, a gente tinha aí uma produção boa, né? Excelente, entre 90 e 95 milhões de megawatt-hora ano, tá? Em 2012, a gente ultrapassou essa barreira, nós somos a 98,3. E tudo leva a crer, com o que a gente produziu até agora, em 2013, que novamente nós vamos ultrapassar essa barreira dos 95 milhões. Eu não sei exatamente, não posso dizer exatamente ainda quanto a gente vai produzir em 2013, mas tudo leva a crer que a gente vai ter uma produção muito próxima, similar à produção de 2012, que foi o recorde mundial de produção de energia de 98,3 milhões de megawatt-hora. Então isso é que nos deixa bastante satisfeitos e contentes de que realmente a gente conseguiu aperfeiçoar a produção no dia a dia ao longo desses 30 anos, ao ponto de ter chegado nesse patamar de produção. E aí nós temos informações aqui, Celso, que esses números estão mostrando que a Itaipu tem chances, mais uma vez, né, de bater o seu próprio recorde, o seu recorde anual de produção, né? E aí tem uma meta de produzir algo em torno de 100 milhões de megawatts. É verdade. Os 100 milhões de megawatt-hora, né, é um, vamos dizer assim, é um sonho, né? Sim. É uma meta, e meta possível, tá, da gente um dia conseguir estabelecer esse valor. E o nosso recorde é 98,3. Obviamente já estaríamos muito felizes se esse ano a gente conseguir colocar algo entre esses dois valores, né? Algo acima de 98,3. Não sei se vamos conseguir, ainda há uma série de fatores, a questão da hidrologia, né? Se nós vamos ter água chegando no reservatório, o período úmido já começou no país, mas a usina de Itaipu é uma das últimas da cascata de usinas, mais de 45 usinas que a gente tem no Rio Paraná e nos seus afluentes. Então ainda há uma incógnita, a hidrologia você não consegue enxergar ela muito distante, às vezes 15 dias é um tempo longo, né? Mas a gente está com uma produção expressiva, né? E isso, obviamente, graças ao trabalho dedicado aí da nossa turma, da turma da Itaipu Binacional, seja dos empregados que estão aqui hoje ou daqueles que já passaram por aqui ao longo desses quase 30 anos de produção, né? Sérgio, o que você acredita, esses resultados, a que se deve tanto esses números expressivos? Cris, seria uma soma de vários fatores, né? De vários fatores. A gente, obviamente, teria que destacar alguns nessa conversa. Eu diria, assim, que a gente foi aperfeiçoando mesmo, né? De forma muito sintetizada, eu diria que a cada dia o que tem acontecido, a cada ano que se passa, é que a gente tem conseguido aproveitar melhor a água que chega na Itaipu, né? Isso, às vezes, me pergunta, aproveitar melhor é utilizar mais água? Não necessariamente, né? Nem mais, nem menos, né? Mas a fazer com que toda a água que passe pela usina, cada dia mais, ela passe pelas turbinas e não pelo vertedouro, né? Porque o vertedouro não deixa de ser uma espécie de válvula de alívio, né? De extravasador, que na verdade não produz energia. E a gente tem conseguido coordenar cada dia melhor os trabalhos dentro da usina, os trabalhos junto com os nossos parceiros, né, que é o Operador Nacional do Sistema, a Copel, né, a própria Andi, a Eletrobras, né, a gente tem conseguido Furnas coordenar cada vez melhor, de tal maneira que a gente não desperdice uma gota de água, ou seja, toda a água que passa pela Itaipu, fazer um grande esforço de coordenação para que ela passe pelas turbinas, né? A quantidade de água que sai do outro lado é a mesma, né? Mas que ela passe produzindo energia, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Obviamente que para fazer isso depende do trabalho de muita gente aqui, né? Depende das unidades geradoras estarem funcionando bem, depende das linhas de transmissão, depende da gente coordenar bem a questão energética e elétrica, de uma série de coisas, obviamente, que demora, a gente conversaria horas aqui. Mas eu acreditaria principalmente essa questão do bom, do aproveitamento, buscar o aproveitamento ótimo da água que chega na Itaipu. Celso, até foi interessante você citar isso na questão da utilização da água. Hoje pela manhã nós tivemos um questionamento de um ouvinte através da nossa rede social, nos questionando justamente sobre isso, como é que ficaria a situação com esses números tão expressivos aí produzidos pela Itaipu, como é que fica a situação do lago, né? Você já falando que já adiantou aí que não é questão de usar nem mais nem menos água para produzir toda essa energia. É verdade, às vezes ocorre essa confusão, né? Para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, que são justamente os anos que a gente mais produziu energia na Itaipu, se a gente for dar uma olhada no que a gente chama de afluência média, ou seja, a quantidade de água média que chega na usina, tiveram longe de ser os anos que chegaram mais água na Itaipu, né? Tiveram longe, tá? Não são os anos, melhores anos de afluência na usina, né? A questão não é usar mais água, mas sim toda a água que chega aqui, a gente usar bem, né? Conseguir produzir energia, mais energia com a mesma quantidade de água, inclusive, melhorar o ponto ótimo de operação das unidades geradoras. Todo equipamento é produzido por um determinado ponto de operação, né? As unidades geradoras de Itaipu não são diferentes, elas são produzidas para usar uma relação água-megawatt-hora, vamos dizer assim, ótima. Quanto mais você se aproxima desse ponto, mais você faz de energia com a mesma quantidade de água. É isso que tem sido otimizado. A questão do reservatório, né, chamado de lago, é uma outra questão, né? Quer dizer, você tem uma faixa de operação do reservatório, né, e tem uma demanda dos clientes, né, que no caso da Itaipu é o Operador Nacional do Sistema, o Brasil, e a Andi do lado paraguaio. Né? A Andi é o Operador Nacional do Sistema do lado paraguaio. Né? Então, nós temos demanda de energia dos dois. Né? Se a quantidade de água que chega, isso depende das chuvas, depende, né, de uma questão, às vezes, da bacia, não só do Paraná, mas de todo o reservatório do país. Né? Se a quantidade de água em determinada época, a quantidade de água que chega na usina é menor que a quantidade de energia demandada pelos clientes, né? É natural que se utilize o reservatório. E isso é o que está ocorrendo no momento. Nada tem a ver com a questão da otimização da produção na Itaipu. É, né? Uma outra coisa. E que, obviamente, está sendo utilizado. Agora, nós estamos entrando, né, no período úmido. A gente tem visto aí, graças a Deus, como tem chovido, né, no país. E agora chovendo na região sudeste, que é importante para a gente, para o setor elétrico, porque é onde está o maior reservatório do país está na região sudeste. Então, chover ali em Minas Gerais, mesmo em Brasília, São Paulo, é uma região excelente, né, para se ter chuvas, porque essa água toda vai migrar para os reservatórios nacionais e, com isso, né, enchendo novamente os reservatórios. Obviamente, como eu te falei, no caso da Itaipu, tem uma cascata de 45 usinas para cima, né? Então, é um processo que vai ocorrendo, né? E a nossa expectativa é que, em breve, essas águas, em maior quantidade, voltem a chegar aqui no nosso reservatório também, né? É interessante até vocês fazerem esse esclarecimento, dizendo que realmente a Itaipu opera dentro da faixa permitida ali, utilizando, né? Então, já a água está baixa e tal, a Itaipu está utilizando toda a água do lado e prejudicando, mas não, vocês operam dentro da faixa permitida. Faixa de operação normal da para o qual a usina foi projetada, exatamente, né? E até o limite das demandas dos clientes, né? A gente tem que atender a necessidade nacional. E sim, não podemos esquecer que nessa época agora é uma época importante para o país, porque é a época que começa a surgir as temperaturas mais altas, né? Então, o consumo do país, isso não só do Brasil, mas do Paraguai também, a Assunção não é diferente, né? São os períodos de altas temperaturas no país, e com isso, obviamente, as demandas aumentam. Graças a Deus, também é época de chuva. Então, a expectativa da gente é que, em breve, a gente volte a ter maiores afluências, né? Maior quantidade de água chegando nos reservatórios, inclusive no reservatório da Itaipu, e com isso a gente possa voltar a ter a condições de total normalidade no atendimento do dia a dia da produção de energia, né? Que bom, então. Parabéns por esses números. Se fazemos voz aí, que vocês realmente consigam bater o próprio recorde de vocês aí, para nós que possamos trazer outras notícias também interessantes de Itaipu, como nós temos feito aí ao longo de 2013. Obrigado, é a nossa expectativa. Vamos ver se a gente consegue ter, em 2013, resultados tão bons, tão extraordinários quanto nós tivemos em 2012. Essa é a expectativa.